3370, Rota Delfizulo 10, na Coluna 0, curva pela esquerda, no perfil da Puca, Puca Jamo, transição Zipar. 54, 23, o transponder, controle 120.8. 070 com meia dúzia. Já está avistando, está em base travado, Gono 643. 643, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 070 com meia dúzia. Livre posto, só no zero, Gono 643. Acena 5423 e o controle 208, Gono 805. Correto, só confirmando, primeira Milo Terra em Recife. Aí depois vem Natal. E chame o ponto pronto para o puxo acionado no portão. Confiado, meu amigo. Eu concordo com você, mas vamos lá. Ah, vai chamar quando for, Gono 805. Uno 643, solo 44, direito no 219. Direito 219, Uno 643. Localizador, sinal 6212. 6212, autorizado sinal ILS, chama torre 11895. 1895, Azul 4062, descend and maintain 2000, clear ILS X-ray approach, report established localizer. Ok, descend 2000, clear for the ILS, report established 4062. Baixada e travado, vem 7708. Gente, não tem uma pista molhada, meu Deus, pista tá molhada. Ok, muito obrigado, senhor. Quase travado externo na órbita do 6212. 6212, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 070 com 7. Teve pouso externo 6212. Azul 4062, establishing a localizer. Azul 4062, contact the tower on 118.95. 118.95, thank you, good morning. Chavala, Buena, 01, here, so, that's the client final. Chané 6212, solos 49, direito no 209. Direito no 209, boa noite. Azul 4062, continue your approach, report runway site, wind 070°7. Roger, we'll continue the approach, Azul 4062. Do you have the runway site? Brasil in 4, just 5 minutes, copy. Okay. Chegou a raiz. And report on the inside. Okay, we'll do it. Ground aerobahn, carry 4. We are gonna be ready in 5 minutes to Madrid. Okay, wait 5 minutes, please. Aeroba 0, A4. Obrigado. Runway inside, Azul 4062. 4062, clear to land runway 10 and 070°7 attached to the runway yet. 4062, roger. Clear to land runway 10. Juliette, até o terremoto 112. Alfa, Juliette, remota 112. Europa 084, are you ready, Scott? Go ahead, ready to copy. Azul 4, Pueblo Salvador, Madrid, level 390, route up Zulu 10, then Natal, after our way up in November 873, after follow Philippine Road. The call from the 10, left turn. Departure will be Puka departure and Zipa transition. Score code 5422. And control departure frequency 120.8. clear to Madrid, my number 210 Natal, upper November 873 flight and route after the departure, left turn by Opoca, Spuka departure, transition keypad, Spook 5422 and frequency 1208, Europa 34. Okay, after level 390, Europa 084. After level 390, Charlie Charlie. Europa to right, starting to push and stand 10. We call you back, yes, for the pushback. You go on 805, pushback astronomy, portão 01. 3 anos 05, Centax. Autorizado, 805. Negativo de golpe, computador, dois aguardando. Sim, vou informar em freio, o Xané 6212. Graças. Salvador, ground azul 4062, is clear of the runway approach. Welcome, azul 4062, continue tax, alpha and report for taxi Juliet. Alpha, we're reporting for Juliet, so 4062. Zero meia, boa noite. Chegada a Mari, desce e mantenha 060, vigilância. Chegada bom, se desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1.013. 4062 is holding before Juliet. Afirmativo, está autorizado a proa 045, direito. Foi na proa de duna da presente. Minuto, 330 aprovado em Amaceió, prepare a PUCA. Ana PUCA, 330 aprovado. O 905 para o táxi, tem 98 a bordo, 2 horas e 40, alterna Amaceió. 205 para o Sigo, táxi direita, Índia, 1895, no ponto espera com a torre, ajustado em 13, bom voo. 13, via Índia, 1895 a torre, o 905, muito obrigado, tem um bom trabalho. Salvador, boa noite, 05, vamos esperar dar um 0. Opa, tá com o solo ainda, 1895 agora. Perdão, meu amigo. Tá 3152, espera cópia. Afirma, senhor. Maceió, 330, rota PD58, decola no 0, curva esquerda. O perfil da PUCA Jamo, transição Caju, 54. 27, o código transponder e controle opera em 120.8. Autorizado ao Marcelo 3030-8. Qual da 10 de esquerda saindo a pouca transição Caju. Transponder 5427, controle 120.8. Ré 352, portão 4, no ponto posicionado. Então, pronto, da formação Bravo. 96, desse mantém o 070, tô ciente do desvio, informe no término, gol 1896. Afirmativo, você informar quando você acabou de trazer a proa Mari e até o 070, obrigado, boa noite, Mari. Negativo. Ah, tá. Eu tô com o contato com o meu radar aqui. Não sei se ele tá com o meu radar. Obrigado. Não, correção. O 606, houve duas aeronaves que desviaram aí na mesma chegada que o senhor tá fazendo. Ah, tá ok. Muito obrigado. Eu vou consultar uma coisa com o radar. Obrigado. Ok. O 606 agora sob vetoração para sequenciamento. Curva esquerda na proa 360. Esquerda 360, agora no 606. Seu limite é o localizador, Gol 1606. Cliente, me dá pelo Loca 1606. 805, decola ao 02, chame controle no 208. 208, Gol 805, boa noite. Já DLS, X-Ray, reporte passando Duna. Era passando Duna, né? 250. Gente, autorizada a chegada a Mari, desça e mantenha 050, Gol 896. Controle Salvador, Gol 805, passa 2 no pé, saída da PUCA. 805, suba e mantenha 370, perfil da saída PUCA. 370, perfil da PUCA, 805. No 606, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1013. 3 mil com 1013 no 606. Para o localizador, curva à direita, na proa 070, informe estabilizado, desse mantém a 2000. Direita 070, desse a 2000, no 606, em Porto Alegre, cara. No 896, reduz a velocidade, 2-1-0 nós. Reduzindo 2-1-0 nós, com no 896. 152, portão 04, autorizado, chama para emitir táxi. Ground Europa 04, position 10, ready push. Clear to push, report ready for taxi, Europa 084. Clear for push, Europa 084. Canemia 258, passadona, complete final ILS, torre 11895. 295, boa noite. Boa. descendo a 62, depois final 9 horas, baixar gravado. 6258, pouso autorizado, cabeceira 10, o vento 070 com 8, atenda a pista molhada. 6258, tenho pouso autorizado. Está estável agora, 6060. 6060, complante final ILS, torre 11895. 1895, obrigado, mano. Oi, Salvador, boa noite, voo no 606, estamos quentes como número 2. 606, continue a aproximação, informarei pista livre. Quente, aguardando. 12545, 12085, voo no 805, boa noite. Boa noite. São 3891, desse mantenha 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Descendo a 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, 3891. Gol no 896, desse mantenha 3000, 1003 ajuste, vetor para sequenciamento, mantenha pro limite localizador. Tracker, está mantendo a pro agora é 035, 3000 pés com 1013, limite localizador, gol no 896. Salvador, TAN 3152 para o táxi, 145 a bordo, 2 horas e 15, alterna Natal. Mais aprovado, Índia, até o ponto de esperada 10, na torre 10895, ajuste no 0 no 3, bom ponto. Fim de ponto de esperada 10, lá 2895, lugar na bordo. Oito, desse mantenha 2000, ajuste 1013. 2013, gol no 896. Delta Zero 4, Tales da Torre, de Manapel, India, um tio de Old Point 1810, Delta Tower, frequency 118.95, Kennedy 1013. 1013, Tower 1895. Apron 1, India, Holy Bomb 10, Bomb, Jerry 4. That's correct, call tower frequency 118.95. 1895, Jerry 4.